Bom dia a todos. Hoje, 13 de novembro, terça-feira, mais uma edição do programa Informações do SIS. Temos para o dia 20, às 8h30, uma reunião de planejamento da gestão do SIS, período de 2018 ao 2020. Então, o convite é para os usuários. Essa reunião de planejamento será coordenado pelo Fórum de Usuários, pelo Fórum dos Terapeutas, e a coordenação é das professora Ângela, professora Jailma, coordenadora e vice-coordenadora. Já no dia 22 de novembro, teremos mais uma edição do Bazar do SIS. O bazar vai começar às 8 horas da manhã e vai acontecer até às 12 horas. As doações ainda podem acontecer nesta semana que estamos, e nesta edição do bazar teremos preço único, todas as peças a R$1. Continuando, nós temos aí o EdPops, é um curso de educação popular de saúde promovido para os usuários e usuárias do SIS. Então, as inscrições estão abertas, são 30 vagas. A carga horária é de 40 horas, são 5 encontros de 8 horas, sempre às sextas-feiras. E o início do curso será no dia 23/11. A inscrição é feita aqui, no quadro de avisos, próximo à sala vermelha.